Poderíamos entrar aqui por muitas coisas sobre o discipulado efetivo, mas no tempo de Deus nós vamos entrar com cada uma dessas questões, né? E o Senhor vai gerando isso no nosso meio a partir de cada um de nós que decide: eu quero cuidar do meu coração, eu quero deixar Deus cuidar do meu coração. Isso acontecerá através de um relacionamento com um irmão, relacionamento como vimos e damos o testemunho de ontem, de alegria, de amor, de comunhão. Isso vai se dando no tempo de juntos adorando ao Senhor, estudando a palavra do Senhor, vendo e ajudando uns aos outros. Isso vai se dando no crescimento do corpo de Cristo através da unidade, da aliança uns com os outros, o crescimento do nosso coração. E aí nós vamos compartilhando com outro coração, aí vai se dando também o crescimento do outro coração, abençoado, alegre, cheio do Senhor. E aí aquilo vai se expandindo para dentro de casa, para os familiares e para mais e mais e mais e mais. E ontem nós vimos lá a irmã Conceição cheia da alegria do Senhor, quase não se contendo da alegria do Senhor, porque a filha veio, agora veio outra filha, e agora o genro também, servo do Senhor, testemunhando o Senhor, e está lá o outro genro já vindo e vai cercando. Ele não fala nada, mas ele fica lá assim: será que eu vou batizar um dia? Será que vai ser minha vez assim? E eu fui vendo os pensamentos dele ali, fui lendo ali, porque saía tudo aqui na telinha. Eu disse: será que, não é esse negócio, será que não? Eu não vou entrar aqui, não vou, mas será, mas gente, que bem, ó, que coisa, né? Que coisa, que bom que foi, né? Que alegria, que coisa, que dia gostoso. É, foi muito gostoso. A gente vai lendo isso tudo na telinha, porque aparece uma telinha aqui. O pastor sabe ler a telinha aqui. Aí, e cada um da família vai sendo alcançado pelo Senhor. Ponha isso em prioridade na sua vida, irmão. Que povo diferente. Que povo diferente. E para encerrar, meu irmão, olha essa pesquisa que o Abe nos passou ali. 0% de todos os líderes surgiram em cultos de igreja. Nenhum líder se levanta por causa de cultos, de reuniões grandes. 0% de líderes surgiram nas demais atividades diárias da igreja. Essa é uma pesquisa de um pastor, se não me engano, da Coreia, da igreja do Paul Young-Chul, que fez uma pesquisa nas maiores igrejas do mundo, com os líderes das maiores igrejas do mundo, e descobriu que nenhum deles surgiram no meio dos cultos, nenhum deles surgiram no meio das atividades afins da igreja. 10% surgiram nas células, e 90% deles surgiram por causa do discipulado um a um. Relacionamento. E eu quero deixar salientado: não é por causa da estratégia de discipulado um a um, é por causa da visão de um cuidando do coração do outro. Sem regras, sem um formato engessado, sem uma obrigação litúrgica religiosa, mas por causa do amor de Cristo nos nossos corações. Começando pelos de casa, dentro de casa, aqueles que estão ao nosso redor, não esperando que tudo esteja perfeito, mas em processo, como vimos desde o início dessa ministração. O coração do reino é a igreja. O coração da igreja, que é a igreja local, tem um coração que é a igreja nas casas. O coração da igreja nas casas é o discipulado, é o relacionamento um a um. Um a um. Uma das coisas, irmão, que eu peço oração a você, eu como pastor, a Dani, ou mesmo que a gente tenha aqui mais 100 pastores, é impossível. A minha semana eu dedico integralmente a cuidar de vidas e a preparar estudo para essas vidas. Ouvir de Deus, receber uma palavra de Deus para mim e para cada uma dessas vidas. Não existe como eu gerar um minuto a mais além das 24 horas do dia. Então é impossível, impossível, uma só pessoa dar a atenção que um só coração exige. Impossível. A menos que todos estejam sendo edificados, exercendo o ministério do corpo de Cristo, caminhando em amor. Vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. Pai, nesta manhã, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. Eu começo colocando diante do Senhor a minha vida, Senhor. As minhas necessidades, os meus defeitos, minhas limitações. E estou no meio dos meus irmãos, Senhor. E quero ser um que cuida de cada coração e que é cuidado por cada coração. Que cuida da minha família. Quero ser um que cuida da família, um que cuida dos filhos e que é cuidado por eles, sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Espírito de Deus, louvado seja o teu nome, Senhor.